Go around me, 0-5-4-10. Go ahead, Avador, go around me, 0-5. Go around me, 0-5. Ah, sim, bateu. Senhor, por gentileza, em detrimento à sua sempre especial atenção com a gente, a necessidade de a gente relatar essa ocorrência aí da decolagem sem a sua autorização, a gente interferiu ou atrapalhou o tráfego em algum momento? Só pra gente se situar aqui. Não, pode estar tranquilo, não tem um problema, não. Pode estar tranquilo. Tá bom, muito obrigado, desculpa mais uma vez, viu? Muito obrigado. Nada. Boa, Janeiro, bom dia, Janeiro, minha 312.0 pronto. Minha 312, caliar em reforço 030, 100 graus, 12. Até decola, 12. Falou, até o direito de terra, decolada da 1-6, se quiser testar aqui no litoral, chama o controle 12-8, mantém a testa. Já 3304, decolada 1-7, controle 1-20, decolou 8 por 10. 208, por favor. Salvador, gol 1072, a aproximação final da 1-0, controle embaixado travado. Gente, me chuta a aproximação, tem um show na vertical, pista linda pra surca, tá tranquilo. Agora liberação em 2-0, liberação pra decolagem, já tem um capazinho? Positivo. Gente, traço realizado, 100 graus, 19 e 17, baixo salido. Agora a autorização, gol 1072. Salvador, muito bom dia, da 3304. 3304, contato radar, suba para o nível 300. Central 300, da 3304. Gol na 605, Centro Recife, no 251, no 3385. 251, 3325, para o gol 1605. 17, noite. Pouso, pistão no 0, gol 1072. É 6312, equados 19, chama o controle 120.8, né? 208, boa tarde. Na 6312, contato radar, se prepara o nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA. Na rebota para o Puget. Afirma, 221, chama para o táxi, o altímetro 1-0 no 7, 5221. Prepare para o táxi. Foxtrot autorizado, táxi, chama aí para ingresso de decolagem. 72, solo 20, direito 219. 1072, direita 1219. Bom dia, Gol no 072, taxi na Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, Gol no 072. Gente, Lima, Mike, Foxtrot, tá pronto para decolagem? Cruzado, ingresso, decolagem, vento 100 graus, 8 nós. Bom dia, aceita o 360 para Curitiba? Ok, então é 3859, autorizado para Curitiba, o nível de voo é 360, a rota conforme o plano é Amplio 121 até Sorocaba, após direto à posição Orana, após segue conforme o plano. Decola na 10 com curva direita, subida Arco, transição Elefa, o transponder é 5126, o controle em 120 decimal 8, contexto. São 3859, correto o cotejamento, chame para o acionamento no 09. O trip 5221, táxi via pátio 1, Índia e Alfa, no ponto espera torre 1895. Tem um bom voo, bom dia. O trip 5221. Gol no 072, de passagem ao 30, taxiando após ingresso via Juliette para o portão 01. De passagem ao 30, táxi após ingresso no, na Juliette, portão 01, gol no 072. Trip autorizado, linha de colapso no 0, 110 com 10. Questionnaire 6312, Centro Recife no 2545, 12685. 2545. 12545, 12685, grava. Bom dia. Bom dia. Hotel Juliette Serra, confirme irá prosseguir via litoral a 500 pés para Aracaju? Prossegue em condições visuais, tem frequência livre no limite da terminal Salvador. Chame Aracaju no 203. Tiro Romeu Oscar, tá autorizado o plano Yankee para Morro de São Paulo, inicialmente no 040, decola da 17 com curva à direita, subida Arbor, até Arbor, após direto. Transponder é o padrão, controle 120.8, conteja. Desça para 2.000 pés após a posição ETAP, o QNH 10 no 7 e reporta estabilizado na LS XRI da pista no 0. Sim, após o ETAP 2.000 pés, 10 no 7, aparece estabilizado, última direção. Visão para a pousa de ponta Mondo Plaza ou Lima Mike Fox? Frequência livre, Lima Mike Fox. Espero estar achando a torre em 1895 para o táxi de decolagem. Bom, boa, até a próxima, Kilo Romeu Oscar. Quero nessa Arbor. Para presente na Arbor, TP 5221. É, seria possível liberar a restrição de uma centena a 15 milhas e passaria lá pelo, acima de 80? Está livre das restrições na posição na saída Arbor, o 5221. Quebec Serra, o plano Yankee para Morro de São Paulo, copia? O Quebec Serra, autorizado o plano Yankee 040 inicialmente para Morro de São Paulo, decola na 17, curva direita, subida Arbor, até Arbor após direto. O transponder é o padrão 0123, que o controle opera em 120.8, conteja. Serra correto o cotejamento, chame a torre 1895 para acionamento do táxi de decolagem, o QNH 1017, qual é o POB? É acionamento autorizado, chame para o táxi. dia, boa no 982, informação Papá, cruzando 65, para o 160. 982, aciona identificação autorizado chega da Mari, desça para o nível 050, QNH 10, 17. 050, chega da Mari, por que eu vou estar aqui, presente? Afirmativo, 992. Gente, autorizado. O saco chama para ingresso, aquilo que vai estar. Alô, Salvador Web 6729, a posição 2, acionamento por 10. Autorizado, chame para o táxi, o QNH 1017, Web 6729. Pode olhar de pronto, que luta vai ser. Só não entendi o teu B, zero, nem isso. Bruno, zero, dez, senta. Autorizado, Oxa, perdão, TAN 3859, chama para o táxi, o que legal no 07. Estabilizado na final da 1-0, Whisky India Victor. Whisky India Victor, completa aproximação, torre 1-8-9-5. 1-8-9-5. Uno, bom dia, copia o 360 para Guarulhos. Copia 360. Só que hoje é 6311, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRS, o Lu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, após segue conforme o plano. Decola da cabeceira 1-0, com curva à direita, subida da El, Leda, Bride, o transponder é 5145 e o controle em 120, décima 8, contexto. 3-3-0, Guarulhos, pela Pozulu 1-6, THZ, Bride, após curva com plano. Decola da cabeceira 1-0, primeira curva à direita na da El, após Leda, Bride, aciona 1-4-5, controle 1-2-0, decimal 8 para o 63, 1-1, na posição 1-1, informação Papá. Oxa, 6-3-1-1, correto, o cotejamento, chame para o acionamento na posição 11. 63-1-1. 72, como oposto, passando o nível 1-0-0 em descida para, correção, 1-0-0 em subida para o nível 2-0-0. Trip 5221, informa o tráfego na sua posição agora de 12 horas, 20 milhas, rumo oposto, é um Boeing 738 da companhia Gol, passando nível 105 em descida para 5 mil pés. Prossiga. Gente, Lima Mike Fox, confirme irá prosseguir 500 pés. Autorizado, o Lima Mike Fox, reporte farol da barra, confirme apenas estimado da pouso. Controle, bom dia, tá passando o tiro, Quebec Serra, da presença, cancelamento, acerta o pé. Rio, Quebec Serra, regra de voo modificada 1235, submantanha 1 mil pés, via corredora Serra, reposto farol da barra. Reposto farol da barra, colega. Pistão no 7, voos autorizados, 130 graus com 10 horas. 7, Lula, pouso, esquerda, Victor. Boa. Web 6729, está pronto, tá de 181 a bordo, 4 horas e 10, alterna com 5. 10, ele vai mais forte? Afirma. Firme? Afirmativo, 107. Gente, autorizado da presente direto de Veracruz e mantendo 500 pés. Vai ser o fazendo da presente direto de Veracruz. O Lima vai encontrar esse comando Cairo para mais 250. Gente. O 9982, tentando desvio esquerda, sua 040, para evitar uma formação incomoditada. Livre desvios no 982 e após desvios voa para Tuna e desce para 2000 pés, que na Gauna 097, reporta estabilizado na LS que se reida de Tuna 0. Após o desvio, controla de Tuna desse 2000 na 097, no 981. 1-7-1, ok, livre táxi, parte 1, Indy Alpha, no ponto de espera da 10, a torre 18, meia dúzia. Perdão, 1895, bom voo e bom dia. Tá 3859. Adiono em Alfa, pode ser 1895, tá 3859, bom dia. 76729, autorizado na adequada pista 190, vento 120 graus, 89. A linha da cola 90, leve 67 horário. Mike Fox, por 5 condições visuais, tem frequência ali. Positivo, já estamos no canal aqui com a infraero. Era próximo de onde se efetuou o backtrack, é isso? Vamos chamar a Fred aqui. É, tá fazendo a merenda. Situações estão de decolagem? E a gente pousou aí a pista 7, apontou aí um animal morto e bastante passo aqui na vertical da pista, então a gente vai chamar a infraero para retirar do animal, ok? Centro Recife, 288-260, Abril 5221. Muito obrigado, bom dia, mudar mais. Tuna, voo na 982. Gente, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 982. De mil da 35 ali. Torre Salvador, voo no 982. Muito bom dia, vai passar a 2 milhas do estado, vai se atravessar. Mas não sei se está livre, não, 982. Obrigado, bom dia, até 3 horas de volta.